Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Episódio 70. Primeiras impressões da nova geração. Estamos de volta com mais um episódio do podcast. E eu tô todo feliz, todo bobo aqui, porque finalmente a gente tem trio completo novamente. Rafa Kunen tá de volta. Tudo bem, Rafa? Como é que você tá se sentindo? Certinho, cara. Tudo bem. Pronto pra voltar. Tá ótimo. 100% fisicamente, mentalmente, espiritualmente. E o Fernando Seco também, como de praxe, já tá aqui com a gente. Tudo bem, Fernando? Certinho, cara. E, tipo, você tá serelepe por quê, cara? Por que você tá tão feliz assim? Não, que aconteceu? Por nada. Meu amigo Rafael Kunen tá de volta, pô. Só por isso. Ah, achei que era por causa que o seu amigo tinha ganho, cara. Eu acho que a gente não vai conversar sobre esse assunto aqui, não. No podcast, não. Sou eu que edito essa porra, então vou apagar. Não, mas se quiser falar de futebol, então dá os parabéns pra Chapecoense e pro Figueirense. Dois times de Santa Catarina que vão se juntar ao Criciúma aí na Série A. Quer dizer, se o Criciúma permanecer, né? Mas porra, que Figueira e a Chapecoense subiram pra Série A, acabamos de saber aí hoje. Rafa, tá feliz? Claro, né? As coisas, ainda mais que o Havaí ficou na Série B. O cara tá mais feliz pelo rival ter ficado pra trás. Isso é futebol. Mais feliz. É a cereja no bolo. Exatamente. Ainda mais que, tipo, acho que foi umas 5 rodadas atrás, a gente estava em décimo e eles estavam em quarto. Uh-huh. E, tirando a onda, né? Eles estavam zoando, né? Que eles estavam no G4, eles iam subir, o Figueira ia se fuder, bababá. Daí teve um clássico, a gente meteu 4 bagas no rabo deles. E daí, desde então eles perderam todos os jogos e a gente só empatou um, e esse último agora, né? Daí a gente acabou se classificando em quarto e eles acabaram em décimo, acho. Bom, cara. Combinho que você andou fazendo no Newfoundland, funciona, hein? Pois é sempre bom a gente, né, conhecer essa dinâmica dos torcedores de times assim de menor expressão, que não aparecem no cenário nacional muito frequentemente. Eu sempre tenho interesse, assim, de saber. Entendeu? Olha só, né? Grande timão. Quer dizer que vai ter Figueira e Chapecoense no FIFA 15, então, pô. Sensacional, cara. É. Chapecoense. Puta merda. O Figueira já esteve no FIFA, mas a Chapecoense nunca esteve. É verdade. Quero ver o nome do pessoal que vai aparecer, né? Vai ser tipo aqueles nomes mais cabreiros lá do Oeste. Provavelmente não vai ter nenhum dos nomes que você pode escolher com voz, né? Zé do Açougue. Ponta direita. Toninho Sola. Joãozinho Nove Dedos. Pô, ainda bem que é Nove Dedos, né, cara? Podia ser 11, né? Assim, com 21. Menos pior, né, cara? Então tá, ó, a gente tá de sacanagem aqui, mas é porque a gente só tá muito feliz mesmo de ter o Rafa de volta. E hoje a gente selecionou um tema principal muito interessante, negócio, né, revolucionário na indústria. Então hoje a gente vai passar as próximas 3 horas só falando sobre a história da campanha single player do Battlefield 4. Todas as suas nuances, todos os seus questionamentos mais profundos. A gente vai fazer um episódio especial aqui, tô brincando, né? A gente vai falar, na verdade, sobre a nova geração, nossas primeiras impressões, já que todos nós temos a oportunidade de estar jogando pelo menos um dos consoles novos, correto? Você, o Seco, já tinha falado que comprou o PS4, e você, Rafa, já tem o Xbox One ou não? Não, tô com o PlayStation 4 só. Ah, sim! Boa! O Giliad tava todo esperançoso, assim. O tipo, Seco... Tá vendo, Seco? Tá em vidoria. o Seco tá querendo fazer dessa história um conflito, entendeu? Ele tá querendo. Claro, como Seco, né? O Seco. Ele tá querendo, entendeu? Criar, né? Como a gente faz, arrumar a barriga entre nós, entendeu? É, sem saber ele, né, que não tem briga, né? Porque quando você tem um claro vencedor, você não precisa discutir, entendeu? Mas não, tô... Cara, então vai ser mais interessante ainda do que eu esperava esse episódio, porque você, Rafa... Gilard, vai... Oi. Gohon. Gilard, Gohon, entendi. Ô, Rafa, vai ser mais interessante ainda, porque você vai então falar pra gente por que você decidiu, como o primeiro console da próxima geração pra você ter, né, você escolheu o PlayStation 4 e não o Xbox, que, se não me engano, né, na geração anterior, até porque saiu o primeiro, você foi de 360 primeiro e depois teve o PS3, correto? Aham. Entendi. Então fala pra gente aí, ó, começa de bicho, fala. É... de... Por que que... Isso sempre vai ser engraçado. Com que... De bicho, é. Ele... Começa de bicho. Quer dizer, bota, fica de quatro, olha pra trás e fala alguma coisa. Eu não tenho culpa se vocês não são privilegiados de terem, entendeu, nascido, crescido, ter sido criado no Rio de Janeiro e conhecer o real português brasileiro, entendeu? Eu não tenho culpa. Português brasileiro. Entendeu? Culpa não é minha, mas o... Sério agora, Rafa. Tá vendo como a gente fica só feliz de ter você aqui? Sinto muito sua falta. Porra, o... Por que PlayStation 4? Cara, foi uma decisão que eu tomei há bastante tempo. Talvez ela não seja mais justificável, porque todas as coisas, as limitações que teriam não existiam mais, né? Eles falaram que não tem mais... Já tinha decisão de comprar um PlayStation 4 há um tempo atrás. A única coisa que eu não gostava, uma das únicas, né, no final da geração passada, ainda era o controle do PlayStation 3, que eu achava um lixo aquele controle. Uhum. Mas todo o resto eu gostava, sempre gostei da interface e tal, de como a parada online também, o serviço online do Xbox sempre foi melhor. Então, toda a parte de amigos, principalmente, talvez a loja, não sei, porque a loja do Xbox 360 também, depois que ficou essa misturada aí que é agora no final, foi uma merda. Mas no começo a loja era melhor. Eu gostei também, tipo, no fim da geração passada, o serviço da PlayStation Network, né? Que tu paga aquela mensalidade. O PlayStation Plus. Uhum. É isso. E tu ganha jogos de graça o tempo todo, assim. Sempre, todo mês lá estão dizendo, já estou assinar esse serviço. Eu achei legal isso, assim, sabe? Isso é fantástico. E a Microsoft, inclusive, começou a querer copiar, mas oferecendo uns jogos meio meia-boca, né? Com muito sucesso, né? Assim, que ninguém liga mais. Exato. Esse mês vai ter Gears of War 1. Só que beleza. O jogo já terminou. 2006, hein? Daí, o que aconteceu? Eu resolvi dar um... Porque como a Sony, pra mim, ela mudou muito, assim, do que era uma geração atrás. E porque ela era uma... Pra mim, ela era uma empresa de aqueles velhos japoneses caquéticos, assim, que ficaram pra trás na indústria, sabe? Ou seja, a Nintendo. Isso, exatamente, o que a Nintendo... Sabe? E pra mim a Microsoft estava na vanguarda de jogos, da indústria de consoles, assim, de videogame. Então por isso que mas eu acho que a Sony mudou muito, assim, pela postura deles nas conferências, de como eles mostraram o console, das respostas, assim, engraçadinhas que eles davam pra eu comecei a me associar com eles, eu gostei deles, assim, né? E eu resolvi que eu ia dar uma chance pro PlayStation se o controle fosse bom. Se o controle não fosse aquela coisa terrível que era antigamente. Daí eu vi, inclusive, de vocês dois que experimentaram o controle antes de mim, assim, que falaram que era bom. Amigos que tinham jogado, falaram que era bom. Eu peguei, um amigo meu pegou. Tava com um controle, eu experimentei e tal, e vou comprar. Entendi. Daí o controle é uma diferença absurda pro PlayStation, cara, do PlayStation, nossa. 3 pro 4, né? Não? Pra quem tinha essa impressão, assim, de não gostar do DualShock 3, cara, nessa proporção não existe mais, assim. E tem uma coisa que não mudou, obviamente, que é a posição dos analógicos em assimétrica, né? Isso. Isso é igual ao DualShock 3. Então, se é uma coisa que tu se sente confortável, isso não mudou. Mas todo o layout de controle, onde estão os dedos descansam, a distância entre os thumbsticks, que não ficam, os polegares não ficam se tocando, né? Uhum. Como tinha antigamente. Ele é um, acho que é um maior, assim, sente que ele é um controle maior e se ajusta com um pouco mais da tua mão. Ele é muito maior, mas ele se encaixa muito melhor na mão, assim. Ele é... Eu gostei muito do controle, assim. E tô... Até agora eu tô impressionado com o PlayStation 4. Tanto com isso, quanto como todo o sistema operacional funciona, é tudo mais rápido, sabe? Desde sincronizar o achievement, que era uma piada, né? Que demorava pra cacete. E a loja em si, a PlayStation Store, não é mais um aplicativo separado. Ela é built-in no sistema mesmo, então ela carrega muito rápido. Sabe, esse tipo de coisa que é muito mais fácil de tu ir do programa pro outro. Tu tá jogando, daí abre o Netflix, o jogo fica lá no background, se você voltar a jogar, vai estar onde tu tava. Sabe, esse tipo de multitarefa mesmo. Tá, eu acho que eu não joguei o Xbox, mas acho que isso tem no Xbox também. Sim, claro. Então acho que é uma coisa da nova geração mesmo. Então, agora é mais falando da nova geração de forma geral, não especificamente do PlayStation 4. Eu vou comprar o Xbox também, provavelmente. Vou ter os dois, assim, porque não vou ficar sem jogar jogos exclusivos, né? É. Mas agora não tem mais, né? Tá tudo sold out, tudo quanto é lugar. Eu vou esperar eu poder entrar numa loja e comprar, assim. Eu não vou fazer reserva, não vou pegar filme, não vou fazer nada. Entendi. Quando sair de uma loja e eu puder comprar, provavelmente vou comprar assim. Então, cara, eu, por acaso, tenho um pra vender, $1,000 aqui. Tudo certo. Pô, tu não foi aquele cara que comprou, aquele único cara que comprou um PlayStation 4 por R$4.000 no Brasil. Não fui eu. Mas se você conhece esse cara, manda o um e-mail dele pra gente. A gente gostaria de entrevistá-lo aqui no podcast. Ô Seco, yep. Por que PlayStation 4? Bom, vamos dizer porque. Vamos dar um rollback antes. Eu acho que, pra mim, quando o Xbox saiu, foi um choque, assim, tipo, tão fácil que era fazer tudo, sabe? O 360, né? Amigos, ou o primeiro. 360, não, 360. Muito fácil jogar amigo. Cara, toda a parte de software tava fantástica, assim, sabe? Apesar de o hardware das fones ser, tipo, superior, tipo, não quis dizer em alguns critérios, mas, assim, cara, o software era muito bom. Eu acho que com o fato de ele ter divergido um lado mais de centro de entretenimento e menos de videogame, eu fui cada vez gostando menos do Xbox. Né? Então, eu não gosto da interface do Xbox. E paralelo a isso, pra mim, o que aconteceu foi os exclusivos da Sony e o PlayStation Network, depois que deu a PS Plus, eu acho que começou a dar um boost muito grande, assim, sabe? De tanto de usabilidade quanto... ver que tem a rede estava melhorando. Eu acho que no 4 isso pra mim tava muito redondo, a parte do PlayStation Network e muitos jogos que eu gostaria de jogar já disponíveis, assim, que tipo era Battlefield, era o Killzone, Need for Speed. Então, não só os partes exclusivos, mas eu acho que o modelo de negócio da Sony está muito melhor que da Microsoft. Eu acho que, por exemplo, quando você olha para a dashboard do Xbox, parece mais uma capa de uma revista cheia de propaganda. Parece um outdoor, né? E daí pois é, você vê que o foco deles também, por exemplo, não é de acesso ao jogo. Tipo, tem uma página inteira do Bing. Então parece tipo que você está folhando uma revista, assim, em algum lugar você clica para jogar. E tem que procurar que... onde é. Não, tem. Cadê o jogo no meio dessas propagandas? Não, e, cara, e assim, ó, sem mentira, tipo, eu tenho um Vita, PS3 e PS4 agora. A integração dos três com PSN é ridícula, assim, sabe? Eu posso comprar em um, mandar download no outro, já vou lá, jogo, e vice-versa. Pô, e assim, você consegue ver todos os jogos que você comprou, você pode comprar pra qualquer umas, ou... não é, tipo... É como se ela fosse um centro integrado para todos os seus consoles, assim, sabe? Então, é um serviço, assim, muito redondo, assim, tipo, eu acho que a melhor coisa que aconteceu para a Sony foi a Microsoft na geração anterior, assim, sabe? Porque eu acho que eles levaram um back tão grande quando eles olharam aquela, tipo, desde o sistema de achievements até a usabilidade inicial do Xbox 360 era tão melhor do que tudo que a Sony tinha colocado para fora, que eu acho que dessa vez eles tiveram que repensar em absolutamente tudo. Eu acho que a usabilidade está muito fácil, tá fácil de navegar, tá fácil de entender o que acontece. Chega a ser até natural fazer um monte de coisa no controle. Assim. E assim, além de, tipo, para mim, da parte de rede, de usabilidade, tem os exclusivos que eu acho que, nos últimos anos aí a Sony conseguiu tipo, exclusivos muito melhores do que a Microsoft. Esse último ano, principalmente, né? Last of Us, assim, foi a pisada na ferida, assim. Pra... Porque ele jogou mal demais, cara. Pois é. Pra mim, eu vou dizer isso, a parte de tipo de hardware, assim, por exemplo, muita gente debate a parte de hardware, mas eu acho que os dois são muito equivalentes, eu acho que ficou totalmente fora de questão. Na geração passada, que não faz essa diferença toda, o PlayStation 3 era mais poderoso, mas nem por isso, não foi isso que fez ele ganhar ou perder a guerra. Não, exatamente, eu acho que é o pacote. Eu acho que o que tá vendendo os negócios é o pacote agora, sabe? É. E tem uns detalhes assim, por exemplo, sempre me irritam muito na Microsoft, mas precisa ter Xbox Live Gold pra ver Netflix. Aham. Cara, eu tenho o meu celular, cara, pra ver Netflix, cara. Eu tenho o meu Wii pra ver Netflix. Eu não preciso pagar Xbox Live Gold pra ver Netflix. Tem o nosso Wii U pra ver Netflix, porque afinal de contas tem que usar aquela porra pra alguma coisa. Mas eu tô, ele segura minha estante, velho. É peso da estante, assim, pra ela não cair. É assim, por exemplo. O quê? Oi? O quê? Comprei um Wii U também. Ah, vai se fuder. O quê? Estavam dando de brinde quando você comprava o PlayStation 4, foi isso? Por que você vai fazer isso com você mesmo? Eu comprei porque era aquele bundle do Wind Waker, e o Wind Waker não tinha terminado ainda. Daí eu comprei porque ele terminou. Quer dizer que você pagou $400 pelo Wind Waker, é isso? Pelo jogo de GameCube. Porra! Ah, porra, cheio. Tá, e tem o Mario Galaxy. Tem o quê? O novo Mario Galaxy 3, Mario 3D. Esse tá bem legal. Então, vou falar sobre isso daqui a pouco, mas tudo bem. E agora, Giliard, vamos lá. O que você comprou o Xbox? Antes disso, só um negócio que ficou legal que você falou, que confirmou uma coisa que o Rafa tava dizendo. Você falou que na última geração a Sony usou muito o sucesso do Xbox como aprendizado, né? Bem que deu uma chacoalhada nela. O Rafa acabou de falar isso. Ele falou, pô, eu vi a Sony como uma empresa, entendeu, estagnada, entendeu? Os velhinhos japoneses que não sabiam mais o que era videogame. E como isso mudou, né? Durante a geração anterior. Né, Rafa? Tudo a ver com o que você disse, né? Sim. Eu acho que a maneira como eles estão... como eles exporam o PlayStation 4, botando o pessoal pra falar sobre ele e tal. Acho que tudo que... A gente está vendo de melhor no PlayStation 4 agora, no sistema operacional, e como eles comunicam, como eles estão lançando update, feature que o pessoal não gosta. Tipo, e tudo isso muito rápido, sabe? Eu acho que o sistema operacional, posso estar enganado, mas o sistema operacional, ele é HTML5, não é? Alguma coisa assim? E ele pode ser mudado on the fly, assim, sabe? Não precisa de um update para mudar o sistema operacional. Ou seja, eles aprenderam... Caralho, que sacada foda! Eles aprenderam que isso aí ia ser primordial, né? Que um console, ele vai viver 10 anos aí no mercado, vamos dizer, né? E, cara, nesse tempo acontece muita coisa. Você vê que na última geração, quando saíram os consoles, quem que imaginava que ia existir Kinect, Move, entendeu? Que o Wii ia ser o sucesso comercial que foi, entendeu? E todo mundo tinha que pular nesse mesmo vagão de trem. Então eles estão se preparando cada vez mais para ser flexíveis, né? E seja lá o que for, se o Oculus Rift for a onda do momento daqui 3 anos, eles têm que estar prontos para integrar isso também. Ou se um live e streaming gameplay for a onda, eles estão prontos para isso. E principalmente a Sony nesse caso. Eu acho que não vai demorar tanto tempo para a Sony ter o próprio Oculus Rift, não. É, né? nosso amigo John Carmack saiu da id, tá no Oculus Rift agora 100% do tempo dele. Você viu o primeiro tweet dele no primeiro dia que ele tava... Não. Foi assim... Tem vezes que eu olho para pedaços de código e eu quero gritar. Mas é melhor eu respirar fundo e pensar que eu devo escrever cada vez código melhor. Eu acho que... Falou um cara... Que ele deve... falou um cara que entende pouco, né? É. Fraco. Tipo... Pois é, coitadinho, né, cara? É. Mas eu só queria fazer um comentário que o Rafa falou da cara da Sony. Eu acho que me chama Shuhei Yoshida, que tá, tipo, não só no Twitter, mas ele dá entrevista. Cara, como ele é um cara transparente, assim, um cara simples, sabe? E, tipo, eu acho que está dando um novo tom do que a Sony, assim, sabe? Tipo, abraçar o que é essa nova realidade, tipo, de mídia, de feedback de usuário, de, tipo, você... A empresa não pode mais ser uma empresa, ela tem que ser. Tipo, alguém. As pessoas têm que se identificar com a empresa, sabe? Uhum. Eu acho ainda que... mais nessa idade de. Nessa era de mídias sociais que a gente tá, né? É. Pois é. Tudo, qualquer coisa que tu diga, faça, é, olhe, não olhe, tá todo mundo comentando, sabe? O fato da arrogância da Microsoft também, né? De toda a campanha deles foi muito arrogante. Aquela máxima de, se tu quer jogar e não tiver online, compra um 360. Nossa. Isso, querendo ou não, pesa, sabe? O pessoal, por que eu vou comprar o console dessas bosta aí? E, os caras da Sony são muito mais legais. A parte da Sony em se tornar os caras legais é que é o interessante. Que é a grande reviravolta. O outro figura que foi pouco comentado, que a gente não citou agora, mas que é pra mim é a peça central no sucesso, né? Sucesso, vamos dizer, acabou de começar essa geração, mas a gente acho que pelo menos em opinião pública, o PlayStation 4 tá realmente muito na frente. Acho que uma das figuras importantes é o Mark Cerny, que é um desenvolvedor com muita experiência, inclusive desenvolvendo no Ocidente, não é um cara que tinha... vamos dizer, os mesmos, não sei, hábitos, né, da indústria japonesa, talvez os mesmos vícios, né, uma cabeça aberta para tudo que estava acontecendo na indústria, e esse cara se torna o head de desenvolvimento do hardware do PlayStation 4, né, e eu acho que, porque uma das coisas fundamentais que a Sony, eu acho, acertou nessa nova geração é a estrutura interna do seu console não ser mais aquela coisa diferentona, que tornava tão complicado para as third parties, para as empresas que fazem jogos para todas as plataformas, ter que ficar portando muito código de uma plataforma para outra. A gente desenvolveu agora o FIFA 14 para os dois consoles da Next Gen ao mesmo tempo, e a facilidade de você rodar em um ou em outro muito maior agora com essa vamos dizer, uniformidade de estrutura de hardware, entendeu? E eu tenho certeza que isso daí foi uma tecla que o Mark Cerny, ele tem provavelmente ele é bastante responsável por, entendeu, colocar essa mentalidade dentro da Sony, entendeu? Não, tem que ser uma coisa uniforme, não é sobre o hardware ser, entendeu, ter esse ou aquele processador especializado que você tem que mudar o seu código inteiro, o jeito que funciona, para poder tirar vantagem, entendeu? Não é isso mais que vende console, entendeu? Então nós temos que facilitar para o desenvolvedor e, entendeu? E, cara, para mim esse é um outro pedaço enorme do sucesso deles que se deve a esse cara. O que vocês acham? Eu acho que tá perfeito, cara. Eu acho que você falou duas coisas importantes, que é juntar talvez a visão do Ocidente com a vontade de sempre inovar do Oriente, sabe? Uhum. Porque esse cara, se alguém procurar na Wikipedia, é Mark Cerny com Y no final. Você vê que ele não só fez um monte de jogo, foi programador, designer, caralho 4, mas e o cara que entende, saca? É foda. Eu acho que não tem muito o que falar. Ele levaria os anseios do desenvolvedor pra dentro da Sony. Entendeu? Pois é. Na hora, então, vou fazer eu como desenvolvedor de games, vou fazer um hardware que eu sempre quis ter à minha disposição pra fazer games nele, entendeu? Você precisa de alguém que entenda de fazer games pra isso. Tem uma nota aqui no PlayStation todo, a arquitetura foi desenvolvida no Japão e a visão era toda do Japão, enquanto do PlayStation 4 foi mais caro e foi mais focado na América, né? Ou pelo menos então, mais global, né? Nem tanto mais um nicho ali do Japão, entendeu? Eu acho isso aí muito importante, cara. Pois é. Aí você percebeu que eu consegui não responder a sua pergunta original, né? Não, mas você tinha falado uma coisa antes de eu responder a sua pergunta. Isso, então. Agora que você... Podemos ir para outro assunto, então, ou não? É só se você tiver vergonha de responder. Então, por que Xbox One? Cara, eu não sei por quê. Já se arrependeu. Não diria isso não, sabe, Rafa? Cara, eu acho só que se eu tivesse escolhido o PlayStation 4, eu não teria me arrependido também. Acho que é mais a isso. Entendeu? Não, tá muito cedo pra mim, pra saber, com certeza. Eu acho que o Xbox One, ele tem algumas coisas interessantes, pelo menos pra mim, de integração com a TV, mas não tá ainda disponível 100% aqui no Canadá. né? Por exemplo, o OneGuide, que é você ter o guia de programação da sua TV a cabo na interface do Xbox, ele não funciona ainda com os provedores de TV a cabo do Canadá. Então eu, por exemplo, aqui tenho Telos e o OneGuide não funciona com a Telos. É, o que funciona, assim, eu cadastrei o meu setup box, né, da Telos no Xbox One. Ele pergunta qual é o provedor, qual é o modelo. Você enfia o cabo HDMI que sai da Telos, entra no Xbox, e do Xbox é que vai pra TV, né? Então o Xbox tá no meio ali. E com isso eu consigo ver TV através do Xbox. Eu posso falar Xbox Watch TV ou escolher lá na interface. E eu vejo televisão, eu não preciso ir pra minha TV e trocar de source, né? Trocar de entrada. É na mesma entrada do Xbox, eu tô ali jogando, vai começar, eu posso colocar avisos, tal hora meu programa vai começar, então eu tô jogando, aí vai começar o programa que eu quero ver, ele me avisa, eu aperto um botão, troco, né? E o jogo fica lá, suspenso, pra depois eu voltar e continuar jogando. Ele faz isso, ele tem integração com Skype, como vocês já ouviram falar, eu uso bastante Skype. Então é até interessante, não que antes o que eu fazia? Eu jogava videogame com o PC ou o celular do lado, e se tivesse uma conversa no Skype, eu tava ali conversando e jogando. Então agora eu consigo fazer isso sem precisar de um aparelho adicional, entendeu? Que não sei qual é o grande ganho, mas é mais um dispositivo que usa Skype, tudo bem. E realmente acho que os pontos fracos dele começam pela interface, que é confusa. Tem um monte de coisa que não me interessa. Eu, aos poucos, estou aprendendo que a parte do lado esquerdo, onde você coloca os seus pins, que são as coisas que você realmente gosta, que você tem que escolhê-las e dizer pin to home, aí elas ficam ali. Toda vez que eu ligo, a primeira coisa que eu faço é botar para a esquerda, porque tudo que está da direita, do meio para a direita, não me interessa, assim, porque são as coisas que ele coloca na tela para mim. Mas tudo que eu quero usar está sempre do lado esquerdo, então, para mim, é um desperdício muito grande. A loja também não tem nada demais, é aquele mesmo esquema de loja que era do 360, que sinceramente é difícil você achar o que você quer. Eu me vejo sempre procurando por nome, então você tem que ir lá digitar o nome, é meio chato. Uma coisa talvez não um pouquinho mais legal, que eu não sei como é que funciona no PlayStation 4, é a integração, no caso do Xbox One, com o Smart Glass, ou seja, qualquer outro dispositivo, um iPad, né, um tablet ou um telefone. Você conecta ele no videogame e eles têm que estar na mesma rede. E aí eu consigo dar comandos, né, usando o telefone, mas também é grande coisa, porque eu tenho controle, entendeu? Para que eu preciso disso? Mas para digitar texto é muito melhor realmente, porque você tem um teclado no seu dispositivo, que antes, né, até o 360, ninguém até comprava aquele tecladinho que encaixava no controle, é um negócio meio estranho, eu nunca tive não. Eu via só nos outros, assim. Mas digitar sempre foi um chato, né? E agora eu consigo digitar usando o Smart Glass. Foi praticamente para que eu usei o Smart Glass, foi para isso, para digitar. E o que mais? A Kinect embutido, a câmera me reconhece, me loga sozinho também, entendeu? Não que eu estivesse muito incomodado de ter que apertar 3 botões ou 4 para poder logar, mas ele agora não precisa fazer isso, ele já me reconhece. Ele falhou em me reconhecer uma vez só, porque eu acho que todas as vezes que eu fui jogar eu tava de óculos, e uma vez eu fui sem óculos e ele não me reconheceu. Né? Aí eu falei que eu era o Superman, não o Clark Kent. Né? Mas aí, como ele não me reconheceu, ele, na hora que você vai logar, ele pergunta. Como eu loguei na mesma pessoa, né, que eu tava logado antes, ele falou: falhamos ao te reconhecer. Esse aqui é você? Aí mostra a imagem que ele tá vendo pela câmera, né? Aí você fala, sou eu. Aí ele fala, tudo bem, da próxima vez nós vamos te reconhecer. Aí depois disso eu já joguei de óculos, sem óculos, com a máscara do Batman e tudo, e ele sempre me reconheceu. Com a máscara do Batman, se eu queria ver, né, cara? Entendeu? Com aquele olhinho, nariz e bigode. Mas ele me reconhece agora. Então a interface não é muito boa. A integração com a TV é muito legal. Eu ainda acho o controle dele ligeiramente melhor do que o do PS4, porque por causa da posição dos dois direcionais. Eu acho que num jogo, por exemplo, shooter e FIFA, jogo de futebol, é onde eu acho que eu sentiria a maior diferença, porque realmente você tem que ser muito preciso com o direcional. muito no que você faz no shooter, talvez até nem tanto, porque o direcional da direita é onde você precisa de mais precisão. É, mas pro FIFA, com certeza, eu sinto uma diferença. A gente joga até lá no, na empresa, e eu sou muito pior no PS4 do que eu sou no Xbox One, por causa de... Eu acho, né, que é por causa disso, por causa do controle. O controle do PS4, não entendo errado, ele é muito melhor do que o do PS3. E ele tá muito próximo de ser tão bom quanto o do Xbox pra mim, mas ainda acho do Xbox um pouquinho melhor. Então, esses foram os fatores, eu acho. O controle, a esperança de que os serviços fossem melhores. Eu também fico tentando projetar pro futuro, né? Qual console tá mais bem posicionado para explorar as oportunidades do futuro. E nesse caso, acho que ambos estão fazendo muita coisa boa. Você falou aí do sistema do PlayStation 4, que pode ser atualizado, né, com facilidade. O Xbox foi o primeiro a ter parte de, né, sincronia na nuvem, continua funcionando, que eu acho interessante. Eu achei bem chato no Xbox a maneira como você compartilha vídeos. E eu ouço dizer que no PS4 é muito mais integrado. Apertou o botãozinho share, você já tem todas as opções que você precisa. Enquanto que no Xbox, sim, é uma aplicação separada. Você pode dar snap, né, aquele negócio que a aplicação ela fica no, vamos dizer, tem o último, quinta parte da sua tela, vamos dizer assim. Ela entra ali à direita e fica rodando ali enquanto você continua rodando sua aplicação principal na tela principal. E ali você tem os comandos para gravar o seu vídeo e tal. E você pode, inclusive, usar a voz para fazer isso. É até interessante, que você não precisa parar de jogar. Mas é um aplicativo separado que te interrompe ali. E depois, para dar upload, é outro aplicativo. Ali você está gravando. Se você quiser dar upload, você para o seu jogo. Aí você vai pro upload e faz o upload. Então eu achei... Pra quem era, né, o líder nessa parte toda de software e sistema, a Microsoft eu acho que ficou para trás. Acho que tá... né, tomando um pouquinho do seu próprio remédio, como a gente fala, né, nesse comecinho pelo menos da geração. Entendeu? É uma coisa que eu fiquei curioso do PlayStation 4 pra ver como é que era, porque tem um botão só pra isso no controle, né? Então, pô, os caras querem fazer um botão só pra isso no controle, então tem que ser uma coisa fácil. Eu fui tentar, assim, pra ver como é que era, cara, e realmente é muito fácil. Tu aperta o botão share, ele vai te perguntar, né? Tu pode configurar como é que é esse flow, mas o default é... Ele mostra captura de vídeo, screenshot ou streaming. Tu pode apertar o default, tu pode mudar isso pra... Tu apertou, ele já captura uma screenshot automático ou vídeo automático, mas o default ele pede qual que tu quer, né? Daí, eu só for no vídeo, né, que foi o que eu fiz, que me interessava mais. Daí ele te mostra lá qual o arquivo, né, que tu vai. Quero ver que tu aperta share, ele cria um arquivo novo. Tu mostra, tu escolhe o último, ele mostra a data até, inclusive. Tu escolhe, tu vê o vídeo inteiro, aperta o gatilho esquerdo pra dizer onde vai começar o teu clipe. E daí tu pode navegar, né, por o teu vídeo todo, aperta o gatilho direito pra dizer onde termina, aperta o botão, pronto, o vídeo tá feito. Daí tu escolhe, pode escolher botar no Facebook ou share. Eu não sei se você tem outros lugares que tu pode share, se for no Facebook, mas... Ou Facebook, né? É muito, tipo, daí terminou isso, volta pro jogo, simples assim, né? Muito fácil. E o streaming também, tu tem que ter uma conta no Twitch, eu acho, mas parece que vai ter... Não sei se tem outro serviço também, iStream, sei lá como é que é o nome. Eu nunca fiz streaming, mas... Ustream, Isso. Mas eu não sei se tá disponível, eu sei que o Twitch funciona de cara. Então, se tu tiver a conta no Twitch, tu só loga, ele vai fazer... Eu assisti um streaming com um amigo meu fez, então por isso que eu vi como é que funciona. Eu também, mas eu não fiz streaming. Um dos producers lá no FIFA... Primeiro dia, assim, que saiu o PS4, ele tava fazendo streaming pra testar e eu assisti também ele jogando. Ele é ruinzinho, Beto? Aí eu dei mensagem pra ele lá. Não, alguém tem que trabalhar. É legal isso. Dá pra só conversar, tem um chatzinho. Isso, assim, do lado, assim. Achei muito, tipo, muito fácil, assim, sabe? É o que eu imaginava, assim. Pô, se o controle tem um botão só pra isso, então tem que ser uma coisa útil, assim, fácil pra fazer, sabe? E eles entregaram. Acho que realmente é bem fácil usar. É capaz, inclusive, que eu vá comprar o PS4 um pouco antes do que eu tava planejando, porque eu achei que, assim, não ia ter grande motivo pra ter os dois tão cedo, mas mais até pra conhecer, ver por que que é tão melhor, assim, que as pessoas estão dizendo, porque por mais que a gente tenha trabalhado com versões, né, dele durante os últimos quase 2 anos já, 1 ano e pouco, que a gente, né, desde a primeira vez que a gente recebeu um pra mexer com ele, por mais que a gente tenha feito isso, não é a mesma coisa do que você, sabe, ter a sua conta na sua casa, com todas as suas coisas cadastradas, e aí poder utilizar cada uma das features. Por exemplo, o Xbox One, o sistema dele, eu não sabia como é que ia funcionar nenhuma parte de TV, integração, né, com nada disso, porque lá no trabalho não tinha isso. A gente não, né, simplesmente não teve oportunidade de experimentar. Então agora, em casa, é que eu estou vendo tudo, como tudo funciona. Então eu acho que pro PlayStation 4 também eu vou ficar tentado a ter um o mais cedo possível, assim, pra poder experimentar. Mas então, vamos falar de jogos? Eu não sei quantos e quais jogos diferentes cada um de nós tem jogado. Da minha lista é o FIFA 14, Battlefield 4, né, tô jogando, e comprei, mas ainda não comecei, o Assassin's Creed 4 Black Flag, que eu não ia jogar Assassin's Creed dessa vez. Eu me decepcionei muito com o 3, mas todo mundo falando tão bem do 4, né, e sendo um subject matter que é tão diferente, né, piratas, eu acabei cedendo e comprei uma cópia, mas ainda não comecei a jogar. Então, vamos falar de Battlefield 4, então? Vocês estão jogando? Como é que é? Não comprei o Battlefield 4, não tô jogando ainda, não. Então, o Seco tá jogando, né? Battlefield 4 pra mim é play, multiplayer, find server. Eu não jogo single player do Battlefield. Apesar que esse tá mais interessante que o anterior, mas assim, eu tô jogando multiplayer. Eu acho bonitão, roda muito rápido. Em geral eu jogo Deathmatch ou Capture the Flag. Aí é 10 de cada lado. Eu acho que tá muito, muito fluido. Tipo, os gráficos são muito bons. Tô bem gostoso de jogar. Não tenho nada. O botão grande no meio do PS4, você clica e pode entrar no jogo do amigo, convidar o amigo. Teve só um problema algumas semanas atrás que, não sei se foi no servidor do EA ou servidor da Sony, mas quando você apertava o botão no meio do pé do controle pra mostrar o Battle Log pra você jogar com um amigo que tava dando crash, daí deu aquele post da EA dizendo que o problema era no servidor da Sony. Mas tirando isso, eu acho que foi tudo experiência bem tranquila, assim, divertido. É grind de XP, é grind, nossa. Pois é, aí. Mas é gostoso assim, mais, tipo, é muito. Eu joguei o 3 muito no PC. Então quando eu comecei a jogar, assim, parecia que, tipo, tinham arrancado as minhas duas mãos e me dado dois chopsticks, assim, sabe, pra mexer. Aí. Que ele não é que nem o Battlefield, ou que o Call of Duty, que tem um pouco de snap to aim, né? Que, tipo, o inimigo passa, tua mira meio que dá snap dele. Esses jogos pra iniciantes. Não, é que é diferente mesmo, o controle é diferente. E aí, tipo, não tem tanto helper, assim, então você tem que ser bem preciso no direcional, tipo, e eu não consigo ir direito. Mas assim, eu sempre jogo suporte, então eu consigo me sustentar bem. Putinha do time. Como assim? O cara precisa de alguma coisa, é o Seco que vai lá resolver. Pô, pois é, dou munição, dou granada, isso. Dou suporte. Pô, alguém tem que fazer isso, né, cara? Dou granada, pô. Dou a bunda. Não, a bunda não, porque jogar a bunda explode. Ué, cara, eu também tô satisfeitíssimo com o Battlefield 4 e por motivos completamente diferentes dos seus. Porque eu sou um merda de shooter de console, eu não, sou uma negação jogando multiplayer competitivo dessa porra. Desde a época, cara, que eu jogava PC direto, que eu não jogo mais shooter multiplayer, porque não tem graça pra mim mais. Então eu... Mas, cara, o single player eu tô curtindo bastante. Não tem história, né? História é aquela... Tá na China, mata o chinês. Tá em Singapura, mata o pessoal de Singapura. Isso é a história. Entendeu? Pra frente, soco forte. Total, cara. Mas ainda assim, os momentos, as batalhas são muito legais. Ele é um jogo lindo, cara. Muito bonito. Porque, cara, eu precisava gastar esse dinheirão no console da próxima geração. Precisava de um jogo assim que, sabe, se tivesse sentido, cheguei na nova geração, entendeu? Pra mim, jogo tá sendo o Battlefield 4, cara. Graficamente ele é foda. Ele é todo muito bem feito. Pô, o reflexo de água, destruição, o vento e Porra, nossa, é foda, cara. A destruição dos environments é, assim, animal, cara. Nossa, velho. Tipo, multiplayer, ninguém fica atrás de paredes, começa com um forte metralhar a parede, assim, tipo, a parede cai, tu começa a matar ninguém, sabe? É muito sensacional, cara. É, tipo, morte por esmagamento. A destruição de environment, tá, cara, você não percebe lag, queda de FPS, tipo, é bem natural, assim, sabe? É. Tá bem legal. Tá animal. Você ia falar alguma coisa, Rafa? Ah, vou ter que comprar o jogo agora, então. Então, quais os jogos que você comprou? Eu comprei FIFA e Assassin's Creed, então, por enquanto. Eu tô jogando o Resogun também, que é massa. Porra, pra caralho. Massa pra caralho, né? Uh-huh. O que é o Resogun? Como é que é? É um... Posso só falar? É aqueles... Posso descrever? Pode. Acho que tu consegue conseguir descrever melhor aqui. É. Agora, é um... seco é um... e um ensaio sobre o orgasmo. Vai. Não, ele é um... Ele é assim, é uma visão muito interessante. É um shooting up. Só que o que acontece? Ele... É como se você estivesse dentro de um eixo travado. Então, sempre girando ao redor de um pivô, orbitando uma cidade. E aí lembra muito um dos jogos que a gente chama Defender, onde tem uns humanos, onde os alienígenas vêm capturar os humanos. E aí o que acontece? O teu objetivo é, como shooting up, você tem que matar as navezinhas que aparecem ali, mas ao mesmo tempo existem umas navezinhas que aparecem, chamam os Keepers. Os Keepers, eles são verdinhos, e quando você destrói eles, eles soltam como se fosse uma chave, entre aspas, mas é tipo um tiro que destrói uma cage, né, onde os humanos estão presos. E você tem que resgatar o humano e levar ele até um pod de resgate. Ou se você não fizer isso em tempo, desce um alienígena, uma navezinha e captura ele, você perde o humano. Então aquilo te dá pontos, bônus, etc. E não é só atirando, é um shooter onde o left stick, right stick, um atira, então você pode atirar para frente e para trás. Uhum. Você tem três tipos de nave, combinações de poderes diferentes. E você tem um... Quando você vai atirando com o tempo, você vai carregando uma barra de... Entre as super speed, onde você pode atravessar o mapa rapidamente. E você tem bomba e você tem um slow motion com tiro. E são cinco starts, cada start dividido em três fases, onde tem um inimigo no final, um boss fight. Que em geral são muito boas, os boss fights. E ele é muito, assim... É muito gostoso de jogar, o som é muito legal, a narração, as vozes, tem uma menina que fica narrando como se fosse um computador de bordo, assim, sabe? Human, in danger, e aí te avisa na tela, e assim, é muito gostoso de atirar, e é bem desafiador, porque um tiro te acerta, te mata na hora. E, cara, você explode um inimigo, e às vezes eles entram em chain reaction explodindo, assim, sabe? E todo mundo é construído como se fossem, entre aspas, caixinhas, assim, sabe? Então quando você explode alguma coisa, muitas caixinhas voam. Então, tipo, tem muita partícula no jogo, cara. Tem muita. Tem física, assim. Então tem uns bichinhos andando no chão que parecem umas lagartas. Você atira, se explodem, como se fosse água. Eles espalham, assim, derretem. Mas você vê que é caixinha, sabe? É muito bonito visualmente o jogo, sabe? A trilha sonora é muito bacana. E, cara, assim, é muito viciante, cara. É muito viciante. Tem um pessoal assim que tem uns scores absurdos, assim, eu fico vendo como é que eles conseguem. Porque o objetivo do jogo é como se fosse um daqueles arcades, é só fazer score. É high score. E eu tô. Cara, eu tô de cara. Né? Tipo, o jogo é. Rafa, por favor. É. Um ensaio, Rafa, um ensaio sobre favor. Outra pessoa jogando. Não, cara, eu não, nunca fui assim, fã desses. Shooter de naves, assim, né? Eu joguei alguns, mas nunca foi, oh meu Deus. Só que esse jogo, como é de graça, porque eu tenho a PlayStation, aí eu vou tentar, todo mundo falando, né? Cara, eu me apaixonei pelo jogo, assim, ele todo, desde de feedback, controle, tudo é gostoso de jogar, sabe? E o foco dele, de tu manter combo, sabe? Matar as navezinhas é fácil, isso é a parte mais fácil do jogo. Mas tu manter os combos, assim, e tu receber as recompensas de gameplay por manter os combos, é muito viciante, sabe? Sempre quer continuar, quer jogar mais um pouquinho, você quer melhorar o combo que tu faz, pra tu manter esse combo, é muito divertido, cara. Pois é, e cara, e as boss, assim, você tá jogando em qual dificuldade, Rafa? Só pra eu comparar. Cara, eu tô na default, não tem dificuldade. Tá, então, é porque, cara, tem um... a quantidade de tiro que os chefes dão, cara, sem que entender os patterns, sabe? E enganar o chefe, algumas coisas. Então tem um chefe da segunda fase que é muito massa, ele tem tipo um flamethrower, assim, lança chamas, e te encostou, te explode. E só que você vê, ah, você tá na esquerda, ele começa a jogar na esquerda, você vai devagar pra direita. Quando chega na direita, ele começa a jogar na direita, tá vendo? Então você tipo, tem que usar velocidade e enganar o chefe pra conseguir chegar nas partes vitais deles, assim, sabe? Uhum. E, cara, tem é muito gostoso de jogar, assim, é bem... Eu acho que, tipo, um daquelas... Eu não sei, me lembra muito a sensação que eu tinha quando eu era menor, assim, de jogar aqueles jogos de Atari... Tipo, que tinha na vizinha embaixo um monte de GT descendo, tinha que destruir, sabe? E porque assim, ele. Por acaso era em Space Invaders? Não, pode ser um pouco. Não, é. Sim e não, é porque, como posso dizer, é a sensação de tipo. É você se desafiando, entendeu? Aham. Uhum. Entendeu? É um jogo, é uma coisa muito pessoal. Você tá falando assim, mais da sensação, né? Eu tô entendendo. Esses jogos, principalmente quando eles eram mais simples e você jogava pelo score, praticamente. Era e não era, né? Era pelo score, mas era também por essa sensação de accomplishment, assim, que você tá tentando descrever. Que é um negócio que é um pouco perdido, assim. A maioria das vezes a gente se vê hoje em dia jogando pra quê? Pela história, dependendo do jogo, né? Eu quero saber o que acontece, eu quero ver as cenas legais que os game designers e os artistas fizeram nesse jogo. Mas essa recompensa mais simples e pura, sabe, de... Pô, eu... Tinha um desafio de habilidade e eu consegui, depois de várias tentativas, ultrapassá-lo e eu me sinto bem por isso. Não ganhei achievement, não posso mostrar pra ninguém, entendeu? Vou contar na escola e meus colegas não vão acreditar, mas foda-se, porque eu estou satisfeito. Isso daí é um negócio que é difícil de você ter hoje em dia. Acho que é mais ou menos isso que você tá falando, né? É, bem, não é perfeito, cara, porque sempre gostei de muito jogo de navezinha, sempre fui apaixonado, então... e a sensação de accomplishment é uma coisa mais, tipo, pra mim, em qualquer jogo, assim, é uma coisa mais importante, assim, tanto Demon's Souls, Dark Souls, assim, tipo, é tudo isso, sabe? E esse foi um jogo, porque eu vejo minha esposa jogando, e quando ela joga, ela fica muito satisfeita, entendeu? E, então, tem dias que a gente senta e joga, ela joga na dificuldade mais menor de pequena, e eu jogo na dificuldade mais maior de grande. E aí, assim, a gente se diverte igual, assim, sabe? Tipo, ela tem o desafio, porque pra ela é tão difícil e pra mim vai ser, tipo, uma dificuldade. Daí a gente fica se ajudando, assim, sabe? E ela fica muito satisfeita. E é, tipo, é o mesmo jogo, só um ficar diferente. Eu acho isso bem bacana, assim, sabe? De, tipo, ver uma mecânica tão old school, assim, apresentada de uma forma bem legal e tipo, abraçando tanta gente com backgrounds diferentes, sabe? Achei bacana. E dá pra, eu não sei a história do Resogão, mas dá pra dizer que ele é um jogo indie? Kind of. É de um pessoal da. Iceland? Finlândia. Não, Finlândia. Isso. É um estúdio pequeno da Finlândia. É. Eles fizeram. Super Stardust. Ah, Super Stardust. Entendi. Aquele pessoal. É. Entendi. Não vou dizer. Não sei se dá pra. Porque hoje em dia dizer que alguma coisa é indie é meio confuso. O termo indie hoje em dia. A gente já falou sobre isso, né? É confuso. Já falamos, já fomos xingados sobre isso, já. Então... É alguém que você conhece lá nesse estúdio ou não, Rafa? Não, eles são amigos de amigos meus, mas eu não conheço diretamente, não. Entendi. Manda um abraço pra eles se você um dia conhecer. Se vocês estão aí em Helsinki ouvindo o podcast agora. Um abraço do Rafa Cune, tá? Legal, cara. Eu vou falar pra vocês de todos os jogos que eu joguei de graça. Sendo oferecidos na Xbox Live Gold. Pronto, falei. Agora. God of War 1. Gears, né? Muito bom. Oh, Gears. Cara. Desculpa, cara. E como é que tá o Black Flag, cara? Porque são jogos que. Eu deixei de comprar umas 5 vezes na última semana. Deixei assim, de tipo... comprar umas 5 vezes. É muito tentador. É porque assim, cara, eu tenho conhecido na Ubisoft. Eu posso dizer assim, ei! na lojinha do Ubisoft. Tem até benefícios, se eu quisesse, né? Mas assim, só porque realmente o tema tá bacana. Tem benefícios, né? É aquele tipo de amigo, então, que você tem lá. Entendi. Que nem você, né, Gilé? Eu tenho amigos assim em todos os lugares, né, Seco? Em todos os lugares. Tá, o acho que de nós três o Rafa foi o único que jogou o Assassin's Creed 4 até agora, né? Fala então pro Seco o que, que você tá achando. Cara, eu tô achando o melhor Assassin's Creed que eu já joguei, mas é suspeito, assim, né? Eu joguei todos... Peraí, você é suspeito exatamente por quê? Explica pra todo mundo. Ah, porque eu sou facilmente impressionável. Ah, não, achei que você fosse dizer que é porque esse é sobre piratas e você gosta muito de piratas. Não, eu gosto, mas eu gosto tanto quanto qualquer outra pessoa. Piratas são massa pra caralho. Eu gosto igual a todo mundo, porra. Pirata é nada. Não tem nada de especial no jeito que eu gosto. Vou dizer pra quem? Aí eu sou um entusiasta de piratas. Eu sou um entusiasta. Apareceu muito no século XVIII. Tá aqui a minha carteirinha de Clube dos Piratas de Newfoundland, Labrador. Clube das pessoas com o Clube dos Então, eu acho que esse é o melhor Assassin's Creed de todos, assim, tanto de que eles removeram partes chatas, diminuíram algumas partes, não removeram totalmente, mas aquela história do Desmond lá da Idade Moderna não existe mais, assim, ainda existe algumas partes na Idade Moderna, mas elas são bem pequenas e até são interessantes, assim, sabe? Uhum. Mas falar do jogo de pirata mesmo, que é massa pra caralho. Eles usam, mesmo pra quem jogou Assassin's Creed 3, que tinha algumas partezinhas pequenas que tu controlava um navio e tal. Eu joguei, tinha batalhas navais. Agora tem muito disso. O jogo é basicamente isso. É, isso foi uma das coisas, as primeiras coisas que eu já imaginava quando soube que era sobre piratas. Que eles iriam explorar e avançar essa jogabilidade de navio. Mas o que tá todo mundo falando tão bem dela que... E eu lembro que era uma das poucas coisas no 3 que eu gostava e que só não tinha muito dela pra fazer, por isso que era mais chato, que é um dos motivos pelos quais eu comprei o jogo. Basicamente é pirataria daquela... A fase romântica da pirataria, né? Que dizem que é onde se passa o jogo de graça. Oi? Pegar jogo de graça na internet? Não, e é bem assim, os combates de navio são muito, muito divertidos, assim. Tem tanta fase de aproximação, de como tu aproxima, dependendo das armas que tu tem e tal. E depois o boarding, né? Que é tu entrar no navio do inimigo, assim, depende de quanto maior é o navio inimigo, mais tarefas tu tem que fazer pra conseguir capturar. Por exemplo, se é um pequeno, matar 5 caras do outro navio já é o suficiente pra tu dominar o navio. E tu consegue fazer isso muitas vezes antes de entrar, assim, só atirando de longe tu já consegue. Tem navios maiores. Porra, eles são tão pequenos que matou 5 deles e se rendem. Assim, não, por favor! Não morre! Os barcos. Tipo, os maiores tem que, sei lá, matar 15 e matar o capitão. Uhum. Daí, os maiores tem que matar 15, matar os oficiais, o capitão e os scouts que estão lá em cima da torre, sabe? Entendi. E daí, quanto maior, assim, maior é a recompensa, né? Porque não tem nenhum que pra você. Não tem nenhum que pra você capturar, você tem que afundar ele, não? Mas isso não tá aqui, né, porra? Depois que tu captura ele, tu pega todo o loot, né? Uhum. Se tu destruir, se tu afundar ele sem o board, tu pega metade do loot. Ah. Mas se realmente capturar, tu pega todo o loot. Entendi. E depois tu pode fazer o que tu quer fazer com o navio. É engraçado, engraçado que a gente há anos usa a palavra loot pra videogame, mas nesse jogo, pela primeira vez, ele tá usando no sentido correto. O loot é loot mesmo. Então. Daí tu pode decidir o que tu quer fazer, que é ou tu usar o navio, né, destruir ele pra pegar coisas pra reparar o dano do teu próprio navio. Ah, interessante. Tu pode usar os oficiais, assim, pra, tipo... Favores pra, sexuais. Assim, pra eles diminuírem o teu wanted level, assim, sabe? Eles podem usar eles como refém. Diminuírem a tua libido, Porra, E o terceiro, tu pode adicionar ele à tua frota de navios. O que é a tua frota de navios? Tu usa, assim como nos Assassin's Creed antigo, tu tinha o teu grupo de assassinos que tu mandava pra fazer missões. Agora tu tem uma frota de navios. Entendi. Tu faz missões, assim, de troca de mercadorias e tal, em toda parte daquela, da América, foi até o tem até Newfoundland lá, né? Olha, que orgulho! Tu pode mandar navios pra toda a costa norte-americana e o Caribe ali, e América do Sul, inclusive, tá perto do Rio de Janeiro. Tem Florianópolis? Não, mas se parar no Rio de Janeiro, não volta barco nenhum, cara. Então, tu pode mandar. E depende das missões, assim, um tipo de navio é melhor, sabe? Então, se tu botar tudo num tipo de navio, tu não vai ser tão bom quanto tu usar o navio certo. Tipo de missão certa. Então, a cada novo navio que você captura, tem uma decisão pra tomar aí nesse sentido. Entendi. Daí tem vários upgrades. O navio tem vários upgrades, o navio principal, né? O navio é praticamente um personagem em si, assim. Tu pode customizar, tanto quanto tu pode customizar o teu personagem. Tem vários upgrades de defesa, de ataque, de que te ajuda pra caçar baleia. Não, sabe? Dodge. o Rafa, mas essa... Toda essa parte do navio, ela continua sendo uma coisa assim, que é on the side, né? Side quest, né? Pra você avançar a história. Pode até ter missões dentro da história que você precisa usar os navios. Mas eu imagino que pra avançar a história continua sendo o mesmo esquema do Assassin's Creed. Não necessariamente esse jogo, essa parte quase que minigame de navios é uma coisa à parte que você faz ou não. Tô errado. Não, cara, eu diria que é 50-50, assim. As partes que são no mar... E as partes que são em terra, assim, assassinando pessoas mesmo, igual o normal, é muito equilibrado, assim. Legal. O jogo, ele não força de nenhum lado pro outro. Tem missões de todo tipo, assim, tu tem que chegar em todo lugar, seguir navios, assim, proteger outros navios, sabe, levar mercadoria, achar coisas perdidas, tesouros, assim, de caçar tesouro com mapa de tesouro, existe... sabe, tem várias side quests que envolvem navio, mas tem muitas missões principais também, que é o principal meio de locomoção do jogo, né? O jogo, em vez de ser várias cidades grandes, e o jogo é isso, é nas cidades, eles são muito mais cidadezinhas pequenas, e tem umas três cidades grandes lá sobre o mar. E tem várias ilhas, assim, menores com mais conteúdo. Então tu passa, sei lá, 80% do tempo do jogo tu passa no teu navio. Sabe, nós é um meio de transporte entre cidades. Entendi. Rafa, tem alguma feature da Next Gen nele que te faz alguma coisa especial ou não? Cara, o Remote Play, né, que é bem fácil, que é tranquilo de jogar, que tu pode jogar no PS Vita, né? Mas deixa eu pensar. O Remote Play, só pra gente entender, é simplesmente isso, você decidiu que não quer mais jogar na TV, liga o PS Vita, conecta nele e tá jogando o mesmo jogo, só que no Vita. Exatamente. Uma feature que é bem fácil, assim. Se tu tá registrado, né, o teu PS Vita tá registrado tá linkado com o teu PlayStation 4, é muito fácil tu simplesmente ligar o teu PS Vita e jogar exatamente o mesmo jogo pro PS Vita, daí tu libera a televisão pra namorada assistir alguma novela, sei lá, o que ela quiser fazer, ou se tu quer dar um barrão no banheiro e continuar jogando. E pra mim já é a parte mais útil. Se a gente tivesse, eu testei isso, se a gente tivesse uma internet, por exemplo, imagina num futuro remoto onde tem cobertura de internet fodástica, tipo, que você pode fazer broadcast, assim, então, por exemplo, o esquema do Gaikai, assim, seria fantástico, sabe? Tipo, você tá, tipo, indo pro trabalho e tá jogando no seu PS4 de casa, é isso? É. Só que, por exemplo, consigo jogar alguns metros longe, se eu tivesse um outro hub pra mais distância e teria latência, daí ele fica um pouco chunky, assim, sabe? Mas esse sinal, ele tá indo até a internet voltando ou ele tá sendo trocado pela rede local? Pela rede local, mas você poderia configurar ele pra... Não vejo por que não daria pra configurar pra jogar. Entendi, só não existe essa feature, né? Você tá dizendo que não vê por que não teria. Mas ela não existe hoje. Eu acho que tem que estar na mesma rede, ou não? Eu acho que tecnicamente é possível de tudo. Sim, usar eu concordo com essa parte. Mas não, tecnicamente sim. Possível é uma coisa. Eu só testei na rede local. Entendi. Eu sei que o Smart Glass, por exemplo, que não é nem de longe tão poderoso quanto isso, e nem poderia ser, porque os dispositivos Smart Glass não vão ter controle, né, do jeito que você consiga jogar o jogo. Mas o Smart Glass é uma tecnologia que só funciona na mesma rede local que o console estiver, entendeu? Mas o Remote Play, cara, eu não sei o quão remoto tá esse futuro, não, Seco. Eu acho que é muito provável que a Sony, daqui uns 2 anos, dentro da vida do PS4, vá fazer um anúncio desse tipo e lançar uma feature dessa, cara. Eu acho que isso ia ser animal. É, eu era uma esperança do PS3 quando a Sony comprou o BRK, era poder rodar jogos. Porque agora, tipo, é tudo no mesmo. O serviço é o mesmo pra todas as plataformas da Sony que se usa, então eu imagino você tá ali, aperta um botão e já faz broadcast. Tá numa posição privilegiada ela pra fazer isso. Aí vai ser foda. Legal, cara. Pô, eu fiquei com vontade de jogar isso. Eu gostei, cara. Se vocês, sei lá, remotamente eram interessados já em Assassin's Creed dos antigos, vale a pena dar uma olhada. Assim, mas ele continua sendo um Assassin's Creed, sabe? Então, não, o que não é uma coisa ruim. O gameplay do Assassin's Creed não. É, o que não é. O que não quer dizer que seja uma coisa ruim. Eu adoro a série, eu achei que o Brotherhood foi o melhor. E achei que o 3 provavelmente foi o pior, dado que eu não joguei o 1. Comecei do 2. Mas. É, então não tem um problema com a série em si, mas o 3 realmente me cansou. Mas tanto eu tava já na dúvida e com tudo que todo mundo falou, fiquei na certeza que eu já até comprei. Só falta começar a jogar. Você terminou já? Não, eu tô. Eu gosto muito da side quest do jogo, tô tentando fazer tudo. Entendi. É legal, você tentando fazer o upgrade do meu navio, e daí eu tô pilhando um monte de navio. E como é divertido pilhar navio, então não me incomodo, tô fazendo tudo. Pô, por falar em pilhar, o Guilherme não comentou com o controle do PS1, ele vem com o controle do Bill ainda, né, Guilherme? Ah, o controle do Xbox One? É. É, ele. Na verdade, quem comprou o Day One, que é o meu caso. Né, se comprou no primeiro dia, ele veio com alguns acessórios a mais. É, o fone de ouvido veio com ele, é muito melhor do que aquela porcaria que era o fone de ouvido 360, aquela merda que não servia para nada. Esse, pelo menos, serve, funciona. É, né? que mais que eu poderia querer, né? E veio com o Play and Charge, eu não sei qual é o nome que eles estão dando agora, no 360 era Charge and Play Combo, sei lá, veio com isso, entendeu? Então eu uso pra isso, e o meu controle veio escritinho nele, né, Day One 2013. Então você tem um achievement. Isso, tem um achievement, até uma coisa que eu esqueci até de comentar, sabe quando você vem um código, né, pra você digitar no seu console? Jogos, hoje em dia, praticamente todos eles têm alguma coisa, algum papelzinho com código. No Xbox One, vem aquele outro tipo de código, não é meio de barras, mas é uma imagem, né? Que o código está codificado ali na imagem, você só mostra ele pro Kinect e já entrou o seu código. Isso eu achei massa, cara. É, sim, legal. É, aí o. Será que o PlayStation vai fazer isso com a câmera também? O Android faz isso, cara. Qualquer appzinho assim. Não vejo motivo pra não fazer. Que a câmera, no caso do PlayStation 4, não é obrigatória. Né? Mas, pô, ele pode fazer isso com o. Porque o PlayStation tem um aplicativo, né? Inclusive, que tu pode digitar nele no celular, por exemplo, no iPhone, tu pode linkar o celular. Celular com o PlayStation. Pois, podiam fazer isso, né? Tu tirar a foto no celular. Ver o código pelo celular e autenticar no PlayStation 4. É. Tecnologia já existe. Deixa eu testar pra isso. Eu vou testar isso agora, já, quando você fala. Então, Rafa, fala alguma coisa aí, conta a piada. Então, depois eu quero falar sobre o Killzone que eu tinha comentado. Primeiro dia só, tinha jogado algumas horas só. Entendi, mudou agora, completamente sua opinião ou não? Completamente não, mas mudou bastante. Pra pior ou pra melhor? Bem pra melhor, assim. Porque eu esperava um tipo de jogo, né? Eu já falei que é Platoon, assim. Mas como era mais assim, tipo de guerrilha, assim, eu tava achando meio esquisito. Mas assim, ele é muito bonito, os controles são muito bons. Ele usa bem o botão do meio do PS, porque não sabe, o PS4 tem em cima do. Antigamente tinha o pause e start, agora tem um botão, só que é uma tela acessível ao toque. Não é um botão, né? Não, mas ele funciona como um botão também, você pode apertar. Por enquanto sim, mas no futuro, quem sabe? Por exemplo, o Battlefield usa ele como um botão, né? Você aperta ele pra puxar o Battlelog. Eu tô o Zone usa pra você usar se você selecionar os poderes lá. Porque você tem um drone, e você usa os poderes do drone, assim, sabe? Entendi. Aí a campanha tipo Fireball e tal? Não, só Dragon Punch. O robôzinho. Tchauruga! Sai os Hellguys morrendo. Aí, já tô querendo jogar esse jogo mais agora, hein? Mas aí o teu amigo lá vai pegar o Zangief, vai ficar dando gira, gira, gira, gira, gira. Aí, amigo do Rafa, rapaz, sai fora. Aí. Então, a história começa. A história melhora depois do primeiro capítulo. Porque tem um monte de coisa, tem um monte de maluquice que acontece, mas é basicamente Guerra Fria. O tipo de tema, assim, uma Guerra Fria, e você tá. Tem um mundo é dividido por um muro. Aí de um lado os Helgast, do lado dos lados. Eu esqueci o nome dos caras, mas. Enfim, os vermelhos e os azuis. Que é tipo, é a Alemanha dividida ao meio e a Guerra Fria. Era isso que eu ia falar. É um cara que faz tem umas sacadas bacanas no level. O level design é muito bom. Tem umas sacadas assim que você pode ir Rambo, você pode ir Sneak. Então tem até umas coisas. Tem um level que eu tô jogando que é muito bacana. Você entra no campo de concentração, assim. Que vai tipo um monte de refugiado. E é tipo um favelão empilhado, assim, usando gráfico animal, assim, um negócio gigante. E você pode, tipo, usar as ventes, tipo Deus Ex, assim, pra fazer sneaking, matar os caras, né? E tem uma ficha que eu achei bem massa, que eu não sabia, que tipo, se você cair em cima do inimigo, tipo, em vez de você só trombar com ele, quando você cai no inimigo, a primeira coisa que ele faz é dar o sneak attack. Então você fica muito natural, você vai correndo, assim, pula, quando você cai no cara, ele já dá grab, já, tipo, degola o cara, sabe, quebra o pescoço. Então, tipo, é bem fluido, assim, você, tipo, tá sneaking e vê um cara, você vai correndo, pula em cima dele, ou você vai agachadinho. Porque você é um cara sutil, você vai dando sneak, aí você pula em cima dele e quebra o pescoço. Cara, assim, eu sou tão sutil, cara, que eu vou dando sneak quando chego perto da tiro de 12. Vai de sneak no ninja, chega, encosta a 12 na nuca do cara. Então, esse é meu problema, que nesse jogo eu adoro jogar de 12, cara. Qualquer desses jogos, Battlefield, eu acho sensacional. A culpa é do Doom, desculpa, mas a culpa é totalmente do Doom. Então, eu vou correndo, dou coronhada nos caras, tiro de 12, pula, e tipo, sneaking pra mim não funciona. Mas eu testei pra ver como é que era, eu me diverti. Smooth Operator, hein? Puta que pariu. Você pode usar o drone pra tirar uma corda, você vai escorregando com a corda com a 12 na mão mirando, assim, sabe? Aí você cai direto no cara, assim, dando tiro ou dando focada. Entendi. Tem umas sacadas bacanas, assim. Eu vou dizer que não é tão bom quanto os dois anteriores. O 2 e o 3, mas eu acho que é. A jogabilidade, ela se torna mais guerra e menos guerrilha, ou continua naquele esquema que você falou? Não, continua guerrilha. É bem. Tem uma fase que tem uma sacada muito boa, assim, a segunda fase que se torna espaço, assim, e tem uns painéis solares, uma estação espacial muito próxima ao Sol. E aí, quando os Hellguys tentam atacar, eles, cara, teve uma hora muito engraçada, que o cara tava ele na minha frente, eu tirei de 12, eu matei ele, mas o painel de trás quebrou. E aí começou a entrar a luz do sol, e eu morri, eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Tem que conseguir matar o cara sem destruir o painel. Eu me toquei que, tipo, você pode só. Depois eu peguei um metralhador e fui metralhando os painéis solares, assim, daí o sol queima todo mundo, assim. Ah, você podia isso, podia usar pra matar ele. Exatamente, aí foi interessante, assim. Mas eu acho que o multiplayer ainda é a parte mais forte do, assim, eu sentei sábado passado, foram acho que 8 horas de multiplayer non-stop. Ele é muito diferente, assim, do filho do Battlefield. Eu acho que... porque, tipo, ele tem um jeitão muito próprio, assim, da parte de que lembra um pouco, já falei isso 200 mil vezes, o Enemy Territory lembra bastante. Não é tão bom quanto, mas... É, tipo, é o irmão caçula, que, tipo... O irmão caçula que saiu com os olhos do que pai. Que foi estudar, que virou playboy. Entendi. Mas joga bem, assim, sabe? Eu acho que a interação de time é muito boa. Então, Entendi. Eu adoro jogar de suporte, então funciona bem pra mim. É isso aí, só queria dar um update, porque como eu tinha jogado só uma hora outra vez, soou meio estranho. Entendi. Que, tá. Mas é bom, cara. Eu acho que ele faz uma. Ele usa bem os controles, dá pra ver que é um showcase do PS4 inteiro, assim, nele. Uhum. Mas é um bom jogo, assim, cara. Eu vou dizer pro Rafa que se quiser dar uma olhada no. Eu acho que graficamente ele é mais bonito que o Battlefield 4. Porque ele usa umas sacadas diferentes, cara. Tem uns skyscrapers, assim, cara, que tipo, é muito foda, assim. Sem mentira, cara. A água. Reflexo, cara, é muito foda mesmo, graficamente, bem impressionante, cara. Um monte de gente vai dizer assim, ai, mas o PC vai ser 20 vezes melhor. Mas, assim, eu queria ver um, tipo, o que os caras apresentaram ali, pra mim, tá fantástico. Então, recomendo, se quiser dar uma Mariana. Brincada e ver coisa. Ser tudo. Então, ó, pra fechar, vou contar uma história engraçada que aconteceu jogando Xbox One, pode ser? Ué, né? Então, eu acho que as pessoas não descobriram, muitas delas ainda, que tem uma opçãozinha lá no settings do Kinect, que você tem que ela, o default dela é ligado. Então você tem que ir lá e desligar, se você quiser. E não é isso que vocês estão pensando, mas é quase. É, usar o microfone do Kinect para chat durante o jogo. Essa é a opção. Então, eu joguei uma partida de FIFA online e percebi que o meu som estava sendo transmitido pelo microfone do Kinect para o outro jogador. E aí eu imediatamente fui lá e desliguei isso. Mas a maioria das pessoas não percebe. Então tem alguns momentos muito engraçados jogando FIFA 14 online. Vocês já podem imaginar. Tinha um cara que toda vez que ele errava o gol, ele dava uns tapas em alguma coisa, que eu até agora não sei o que é. Entendeu? Mas era certo, assim, ele chutava pra fora e eu ouvia aquele tum, tum, tum, tum, entendeu? O cara devia estar puto. É, mas o mais engraçado foi uma partida que eu tava ganhando já de 2-0. Aí levei a bola assim, meio que pela ponta direita, né? E fiz uma firula, fiz um skill move, né? Aí eu ouço, né, vindo da minha televisão assim, asshole. Foi muito engraçado. Porra, que massa, o Xbox te xingando de graça. Xbox, curse. Xbox. É, não, o FIFA tem, muita gente não sabe. O FIFA tem uma feature que até me pegou de surpresa. Eu já tô cansado de saber dela, né? Mas vai pegar muita gente de surpresa. Eu tava jogando, aí o time adversário fez um gol. Tava jogando contra o computador, nesse caso. O time adversário fez um gol. Aí eu devo ter feito algum barulho, ter feito uma, entendeu? Porra, alguma coisa assim. Eu devo ter falado alguma coisa. Aí o comentarista, né? O Martin Tyler, chega e fala... O técnico está puto com a sua defesa, tá gritando com ele por causa do gol sofrido. Que massa. É. Entendeu? Então vai pegar muita gente de surpresa isso daí. Mas, cara, pô, começo de geração, acho que ainda tem muita água pra rolar. Acho que a Sony realmente, cara, tá numa posição privilegiada por tudo que a gente falou aí. Eu, apesar de não sou caixista, como as pessoas tentam dizer, mas... Na hora de decidir qual fazer pré-order, eu acabei escolhendo o Xbox One. Não tô jogando, como vocês podem perceber, nenhum exclusivo, né? Porque o Dead Rising 3, não, sinceramente, não me interessa. Mas quando sair Titanfall, aí sim, aí a gente conversa, né? A gente conversa. Se der Titanfall, vai ser foda. Né? Vai ser foda. Tá com a cara muito boa mesmo. Tinha outro jogo pra eu falar, mas vai ficar pra próxima. Mas uma dica pra vocês aí, cara. Não preciso nem falar nada, só comprem e joguem. Comprem e joguem no seu PC preferido, Desktop Dungeons. Só vou falar isso. Nunca tinha jogado. Ah, então você conhecia já. Não, é porque eu sei que ele teve beta e tal, mas ele foi lançado não faz muito tempo, foi em novembro. Não, eu joguei o beta e joguei quando... Cara, Desktop Dungeons é massa, né? Foda! Que é o meu tipo de jogo, sabe? É foda. Mas beleza, descubram aí do que se trata, quem não conhece, né? Pelo visto todo mundo já conhecia, menos eu. Mas beleza, Antes de você acabar te fazendo pergunta, se Zelda Link Between Worlds... Eu comprei e não comecei ainda. Comprei o Zelda Link Between Worlds... Ah, nem contei pra vocês do Midnight Launch do Xbox One, também foi engraçado. A última história, então. Então, nesse dia, no dia que saiu o Xbox One, saiu também o Link Between Worlds, né, o Zelda para o 3DS, e saiu o Super Mario 3D World para o Wii U. E eu fui lá, meia-noite, buscar meu Xbox One. Né, e fiquei na fila e tal, tinha umas... Na hora que eu cheguei, tinham poucas, mas depois chegou a ter umas 300 pessoas. É, inclusive, o pessoal da loja falou que foi, assim, um terço... da fila que teve para o PS4, o que já é outro sinal aí, né? Tudo bem que tem $100 de diferença, mas não acredito que seja só o preço que seja a diferença. E, mas aí foi legal, o pessoal da loja até foi bem interessante. Eles fizeram algumas atividades com a gente antes de dar meia-noite. Que a loja fechou. Pois é. A loja fechou. Tava um frio do caralho, né? Você deve imaginar. Quer dizer, frio do caralho pra Vancouver, né? Vocês que moram, um em Montreal, o outro em St. John's, deve estar... 14, né? 14 positivo. Ô, bota, frio pra caralho! Mas eu sou carioca, pô, vim pra Vancouver, então pra mim é frio pra, cacete. Aí... 42 pra 14? Pois é. Aí a gente tava lá na fila e tal, o pessoal da loja, eles resolveram fazer um quiz sobre o Xbox One. Eles deram 4 pedaços de papel pra cada pessoa na fila, com as letras A, B, C e D. E aí o cara ia fazer uma pergunta lá no meio e todo mundo levantava o papel com a resposta que achava correta, né? Era múltipla escolha. E aí quem errasse saía da brincadeira. Eles recolhiam os papéis das pessoas que erravam. Aí tá, ele fez perguntas do tipo... deixa eu ver se eu lembro alguma legal. Qual a máximo de... Hã? Oi? Qual a velocidade de memória? Não, não coisas tão específicas assim, não. Tô tentando lembrar alguma boa aqui. Acho que perguntou o nome do jogo de luta que é exclusivo, que ia sair junto com o console, que era o Killer Instinct. Perguntou quantas contas de live existem no mundo. Que aí, claro, ninguém sabe esses números de cor, mas você tem a ideia, né? Então acho que era tipo 48 milhões, assim. Então as opções eram 10 milhões, eu sabia que era mais do que isso. Entendeu? 104 milhões, eu sabia que era menos. Então a gente dava pra adivinhar mais ou menos. E aí foi filtrando, né? E no final ficaram os últimos 4 participantes. Eles tiraram essas 4 pessoas da fila, levaram lá pro meio, né? Ou seja, eu pulei fila por causa dessa brincadeira, que eu fui um dos 4. Aí fizeram as últimas perguntas e a pergunta que decidiu foi qual que era a máxima resolução que o Xbox One é capaz de produzir, né? De fazer output. E aí todos os outros 3 responderam 1080p e eu fui o único que respondi 4K. Aí ganhei. Você vê, né? O cara trabalha pra caralho pra conseguir ganhar nos quiz, né, velho? Então é só aí pra no isso. Final eles, pô, sobe pra caralho, né? Posso me aposentar. Parece até que trabalha pra alguma empresa. Pior que eu tava com o casaco da EA. Tava com o casaco da EA? Tava com o casaco que tá escrito FIFA Developer. EA FIFA Developer. Aí... Xbox One Owner FIFA Developer. Aí eu ganhei. Ganhei uma pulseirinha daquelas de borracha, verdinha, escrito Xbox One. E um gift card de $50 na loja. Que eu já... 50? Já usei pra... Que arrego? Já usei pra abater no valor do Xbox One. Aí foi bom. Fiquei feliz que aí. Que massa, cara. Aí foi legal, achei que foi interessante. A brincadeira acabou na hora que deu meia-noite mesmo. Aí a gente já entrou pra comprar nossos consoles. Aí foi bom. Eu não joguei ainda com o Zelda novo, porque tô mais ocupado com o Xbox. E nem joguei o Mario 3D World ainda não. Mas tá... Você comprou os dois então? Comprei os dois nesse mesmo dia, acabei comprando. Quero um. Bom. Você vai gostar, então, quero ver qual é. Espero que o feedback não seja assim, pô, é muito bom! E aí começa a falar do Link to the Past, assim, tipo, uma hora. Aí igual os reviews fizeram. Você não fala o que é o jogo, você fala assim, porra, como é bom! É muito bom porque é igualzinho o jogo de 93. Ô, Rafa, você jogou o Link to the Past, né? Aham. Acho bom. Foi o primeiro Zelda que eu joguei. Ah! Então, nunca mais foi o mesmo. Então tá, gente, ó. A gente fecha por aqui. Hoje foi um episódio. O grande diferencial dele foi a volta do Rafa. A gente tá muito feliz que você já esteja 100% novamente. Feliz voltar. Obrigado, cara. E muita coisa aconteceu na sua ausência. Com certeza a gente nos próximos programas vai acabar lembrando. Pode crer, o Rafa não tava aqui pra falar sobre aquele assunto. Aí a gente faz isso. Mas por hora, essa foi a nossa primeiras impressões, né, sobre a nova geração. No próximo programa, a gente vai estar junto de novo para aí sim eleger o nosso jogo do ano 2013 e o melhor jogo, né, ou os melhores, mas com certeza também um deles vai sair como o melhor jogo da geração anterior, né, da geração que está ficando para trás. Então, não percam aí um episódio especial do podcast né, na próxima edição. Queria agradecer então, Rafa, sua disponibilidade, obrigado. Bem-vindo de volta, hein? Valeu. Valeu. E você também, Fernando. Disponibilidade de sempre. E a sua opinião, né? Totalmente parcial e, né, fanboy da Sony de sempre. Obrigado por isso. De nada, cara. Eu sou o seu fanboy do coração. É. Então, quando a coisa é boa, a gente é fanboy mesmo, né, Seco? Boa. Então é isso. Eu também me despeço de vocês aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau.